trincheira do conhecimento, na glória do Senhor. Toda terra se encheira do conhecimento, na glória do Senhor. Toda terra se encheira do conhecimento, na glória do Senhor. Toda terra se encheira do conhecimento, na glória do Senhor. De leste a oeste, cada cidade, estado e nação. De norte a sul, de leste a oeste, em toda a terra. Como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encheira, como as águas cobrem o mar, cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encheira. Glória do Senhor, oh, oh, oh. Toda a terra se encheira do conhecimento da glória do Senhor. Toda a terra se encheira do conhecimento da glória do Senhor. Hey, yeah, hey. Toda a terra se encheira do conhecimento da glória do Senhor. De norte a sul, de leste a oeste, cidade, estado e nação. De norte a sul, de leste a oeste, em toda a terra. Como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encheira, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, as águas cobrem.